partir de agora, seu corpo será impactado pelo alto poder de som do Cobalt Pressão. Você vai entrar em uma dimensão onde a música exerce total controle do seu corpo. Prepare-se. Segurem-se. Pois a partir de agora, o show é por conta do Cobo. Vamos lá, DJ Serginho Pancadão. Agora é com você. Cobalt Pressão. O nosso amor é tão lindo, é tão bom, meu amor. Segurei minha mão, meu amor. Tenho as estrelas no céu, meu amor. Quero lhe entregar, vem comigo, segure minha mão. Escolher amor, eu vou perder. O luxo aqui, outro me dá. Escolher minha mão. Eu sou o rei dos periquitinhos, periquitinhos, periquitinhos. Eu sou o rei dos periquitinhos. Maltrata, meu DJ. DJ Serginho Pancadão. Criatividade e profissionalismo sempre em primeiro lugar. Eu sou o rei dos periquitinhos. Eu sou o rei dos periquitinhos, periquitinhos, periquitinhos. Eu sou o rei dos periquitinhos. Você está ouvindo as melhores músicas aqui no Cobalt Pressão. Alô, DJ Mariano! Pra cima! O nosso amor é proibido, não me procure, por favor. Nosso amor não pode ser, não me tem no coração. Quando eu te conheci, eu já tinha outro amor. Quando eu te conheci, não sabia o que fazer. Não me quero seu poder, também tem seu poder.

vida. Se namora, nem que seja escondida. Fica com você na luz do luar, deixando o tempo. Chamei com toda a força. DJ Serginho Pancadão em mais um New Set Live. DJ Mariano, o showman do som automotivo. É o look, som, hi-fi, que enlouquece. te mexe. É o look sonra e... Já sei, são mentiras do seu teatro. Com outras mulheres, ao mesmo papo. DJ Serginho Pancadão. Criatividade e profissionalismo sempre em primeiro lugar. Não me venda uma ilusão de um amor de puro coração. Já sei, só mentiras o seu teatro. Com outras mulheres, o mesmo papo. Já sei, só mentiras o seu teatro. Viviane Batidão e DJ Betinho estabelece. Já sei, são mentiras o seu teatro. Com outras mulheres, ao mesmo papo. Não me venda uma ilusão de um amor de pressão, um som pra se ver, ouvir e curtir. Fiquei sabendo o sucesso internacional, Isaia CD. Ai, papai. Dale DJ Mariano. Gravando tudo ali do CD. Estilo CD, Natan. É aviões ao vivo e a Budim. Ouvi falar que você tá de namorado novo, mas é só passatempo pra não ficar sozinha, porque seu coração bate por outro cara que sou eu. Eu também soube que você até andou chorando e se mal dizendo o que estou fazendo. Andou reclamando porque vacilou e me perdeu. Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão, e você nega até a morte que não. Ainda pensa em mim, quer lutar por mim e não quer assumir. Sei que está com namorar, mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado. Tô sabendo, saiba que eu sei que ainda pensa em mim. Aí o São Carlos, a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado. Fiquei sabendo. Vai! Me aviões, o forró, me via putir. Daquele jeito que nós gosta. Pra te visitar, vai pra sério. Falar que você tá de namorado novo, mas é só passatempo pra não ficar sozinha, porque seu coração bate por outro cara que sou eu.

Mas eu não sei viver no mundo assim. E quem quiser tomar conta de mim, eu tô aqui, largado, esperando. E aí? E aí? Por isso showman do som automotivo. Bebê é uma, pega esse mais bate, beija na boca mola. Lava a chance de MK. É uma, pega esse mais bate. A benção, a benção, a benção, a benção. Se a bebê te prejudica, ninguém se ama. Eu vou beber Márcia Felipe. Seca a filanda e a catraca gira. Seca a filanda e a catraca gira. Se tu sente saudade, então vai me virar na fila. Ele é um macho, pega em suas mãos, deixa na boca mal. Você está ouvindo as melhores músicas aqui no Cobalt Pressão. E você diz que me odeia, mas não me tira da boca, tá? E quando vai fazer amor, fala com uma voz tão rouca. Meu amigo Mauro e GMK, meu carro é lá do lado. Fala, sua morrinha! Seu telefone tá tocando, já é de madrugada. Será que é você que diz que eu não valho nada? Escuta minha voz e depois desliga. E aí, como é que é? Me diz aí, como é que fica? Liga pra suas amigas e diz que eu não presto, que não quer mais me ver nem pintar na sua vida. Acaba com essa besteira, sei que tu tá afim. Se liga na pele, negócio é bom, né? É, ha! E você diz que me odeia, mas não me tira da boca. Quando vai fazer amor, para com uma voz tão rouca. Tá louca, tá louca. E você diz que me odeia. Tá louca. E quando vai fazer amor, para. Tá louca, tá louca. Vai! Pela pegada do avião. Bora pra chegar. Meu telefone tá tocando, já é de madrugada. Será que é você que diz que eu não vou? como é que é? Me diz aí como é que fica. Liga pra suas amigas, diz que eu não presto. Comigo, Alisson! Ei, vai fora! Cala com essa besteira, sei que tu tá a mim. Se liga na pegada, esse aqui é o Xandinho. Segura! E você diz que me odeia, mas não me tira. Vai. E quando vai fazer amor? Serginho Pancadão tem mais um New Set Live. Quem tá solteiro e tá feliz aí, está no pé. Quero ver, quero ver. Essa vai, peça o mesmo, bora, Rominho. E pra sair na barra, sair de casa escondido. Quando eu, Robertinho, essa camisa. Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar. A mulher zangada, presente é um calmante. Não deixo ela em casa. Vocês estão aqui? Eu tô bancando. Apaixonado. Quem tá solteiro escondido, eu quero ver a voz agora. E bota a aliança no bolso e vamos. Para, Bertinho! E bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro. Vai. E bota, bota, bota a aliança no bolso. Robertinho, o rei do iPhone, tá na área, Magui. Bora, paiaca! Tá escondido, pai? Ah. E número de 7, 12 a 3. São Pupuco, Davião! Essa é pra mandar especialmente pra quem é comprometido. E pra cair na farra, sair de casa escondido. Quando eu era novo, eu não podia gastar. Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar. A mulher zangada, o presente é um calmante. Não deixo ela de casa e nem abandona a amante. Eu tô bancando mesmo, eu tô pagando tudo. Apaixonado em casa, vai, vai, vai, vai, vai. E bota a aliança no bolso e vamos pra trás do Fortes. E bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro. Bora, pai, mano. The Music Quality Forever. É nóis. Sucesso, pegação. Vamos sentar. Toda segunda-feira acordo cedo para trabalhar. À noite a faculdade não me deixa descansar. É só correria, tem problemas todo dia. Oh, que agonia, oh, que agonia. A minha vida amorosa tá uma decepção. Eu tô largado, tô jogado. Eu já cansei de fantasias, não suporto mais mentira. Oh, que agonia. Alô, Faroeste! Mas eu sei que o meu sofrimento, eu vou reunir os meus amigos pra me demorar. Porque eu vi, joga a mão pra cima, eu quero ouvir o meu canto. Thank you. você para trabalhar. Amanhã é faculdade, não deixa descansar. É só correria, problemas pra um dia. A mulher que é bonada, a minha vida é rosa. Eu tô largado, tô jogado e venço. Mas eu sei que o meu sofrimento pode se acabar. Vou reunir os meus amigos pra comemorar, porque o fim de semana chegou. Levante a mão e canta. A festa começou, sextou. Hoje ninguém me acha, o celular descarregou. Sextou, sextou. Agarrado, o novo amor. Sextou, sextou. Hoje ninguém. Garoto, vídeo passado. Diz que ia me pegar e hoje tinha sacanagem. Que era maluca, que era da malandragem, mas na hora H. Tô vendo que você é muito gelo e pouco uísque. Que é isso? DJ Serginho Pancadão. Criatividade e profissionalismo sempre em primeiro lugar. Sabe sim? Estrutura metálica, cima de forrozinho. Que você gosta mesmo de aparecer. Falava que seu beijo era o mais gostoso. Você chega se perto e ia ser perigoso. Por um momento quase acreditei. Eu tava ali se até assustei. Mensagem provocante no meu celular. Aquela foto, prefiro nem comentar. Ah, meu amor, lembrar de tudo que você diz. Nossa noite ia ser top, que ia ser chique. Tirando a roupa, só nós dois e tudo mais. Cala minha boca, fala menos e ajoar. Cadê a sacanagem? Cadê a malandragem? Chegou na hora, que é isso? Tô vendo que você é muito gênio pra fluir. Maiana Rodrigues, tava aí, Chiba. Meu patrão Jorge Luiz, moça Flodins, outra promessa. E se eu chegasse perto ia ser perigoso. Por um momento quase acreditei. Tanta malícia até assustei. Mensagem provocante no meu celular. E aquela foto, prefiro nem comentar. Ah, meu amor, lembrar de tudo que você disse. Nossa noite ia ser top, que ia ser chique. Tirando a roupa, só nós dois, tudo mais. Cala minha boca, fala menos e as mãos. Diz que ia me pegar e hoje em dia é sacanagem. Você é muito gelo e pouco uísque. Diz que ele mudou. Que tinha sacanagem, que era maluca. Era da malandragem, mas na hora Miguel. Tô vendo que você é muito gelo e pouco uísque. Cadê a sacanagem? Cadê a malandragem? Espalharam por aí que a GG é muito gelo e pouco uísque. Gelo e pouco uísque. Quem vive de orgulho? Baixinho, baixinho, baixinho. Quem vive de orgulho, joga a mão em cima e bate na palma da mão. Tá claro, você não existe. Global de pressão, um som pra se ver, ouvir e curtir. Sem vergonha mesmo. Esse é o DJ Mariano, detonando todas. Sou descarado mesmo. Chega que para. Manda um abraço a turma do Ciclo Marco Frota aí, ó. Um abraço, viu? Obrigado pela presença de vocês. Magno Dói! Chega o Magno em algum lugar aqui. A gente tá só complicando, namorando, separando, e voltando. Melhores músicas aqui no Cobalt Pressão. Que riqueza é essa? Se eu errou, me mata mais um paredão. Se liga aí, ó. Segunda de picape, desse eu tô de Porsche. Quarta de BM, quinta-feira de Veloce. Sexta de Mercedes, sábado tô de Evoque. Domingo de Ferrari, essa vida é pra quem pode. Da nova geração, vem andar de carrão, vem andar de carrão, eu sou playboy da nova geração, completamente diferente das demais. Segunda de picape, terça-feira eu tô de Porsche, quarta de baby, quinta-feira de Veloce, sexta de Mercedes, sábado tô de Evoque, domingo de Ferrari, essa vida quem pode, garagem milionária, não falta namorada, o que que eu quero mais, as gatas te amarrando os carrinhos, o papai, garagem milionária, não falta namorada, o que que eu quero mais, as gatas te amarrando os carrinhos, o papai, e vem andar de carrão, vem andar de carrão, vem. Eu sou playboy da nova geração. Vem andar de carrão, vem andar de carrão. Vem andar de carrão. Eu sou playboy da nova geração. Vem andar de carrão, vem andar de carrão, vem. Eu sou playboy da nova geração. Vem andar de carrão, vem andar de carrão. Vem andar de carrão. Eu sou playboy da nova geração. Aí novinha, vem ver como o rico vive, vem. Escolhe o carro que você quer e vamos passear pela cidade. Que riqueza. Hehehe.